118-95. Bom dia, prossiga. Não repete para táxi no número do meu. ONU 072 é o controle Salvador. Ajuste agora, ONU 013 está autorizado a chegada a mar e desça para 2.000 pés. Autorizado. Alô, Oxalé 6225 para o táxi, POB 87, autonomia 4 horas e 30, até na Goiânia. Autonomia 3 horas e 30, confirma, o 6225, táxi via Índia, ponte para o 1028-1895 e negar 1013. E confirmando autonomia 4 horas e 30, Índia, táxi Índia, 1895, ponte para o 1013, né, Adelio? Campinas 360, via Pesolono 6, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleta Bridge, controle 120-8, aciona 5547. Afirmo, como a saída vai direcionar até Bridge, após Bridge prossegue para o Lula 64299, após conforme plano, é bom inspeccionar. Mike Delta, bom dia, Manati, no meu pés, decola pista no 7, com a direita, inicialmente com o Edu Axé, controle 120-8, aciona 0125. Acionamento táxi 2895, Mike Delta. nome é Branco, autorizado táxi, até Papai Rapaz para ingresso. Verão, estou autorizado a ingressar, pode cabeceira no 7 lindo, pronto. Channel 6225, do voo 247, controle 120, decimal 8. 208, 6225. Controle Salvador, Channel 6225. Oceano 6225, controle, contato radar. Certo. Não está autorizado o táxi, apartando para voltar ingresso. 5 Galeão, 360, via peso Luno 0, decola pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5554. 360 Galeão, na peso Luno 10, da El, Leda, Bridge, 208 ao controle, 5554 transporte. Correto, reporta pushback. Camarada. Mike, cuida alto, bom dia. Livre-se na reporta para táxi. Salvador, Oceano 6311. Oceano 6311, é o controle Salvador. Ajuste agora a 1013, desça para 8000 na chegada bom. Andamento terminal, parte 3. 345 autorizado, puxa por táxi. Autorizado, 3345, 345, desculpa. 350 autorizado, via Peru 58. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída pouca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5553. Pistão no 7, vento 080 graus, 109. Esquerda na pouca, Caju. 208, controle 5553, outra fora. Estranha 312, posição 10, chama na volta. Solo Gol 1923, próximo estacionamento 612. Autorizado, vou inspecionar a porta táxi com 923. Tá livre o posto, 923. Salvador, é o papo tá vindo 2223. Oscar Romeu, autorizado, ingressão no site, pode cabeceira NN, pronto. Vitória da Conquista, 180 autorizado, decola pista no zero, curva direita, sai da Rabó, eleva, após, conforme alta, direto, obtude, após direto, controle 120, décima 8, aciona 5473. 08, obrigado, bom dia. Salvador, passageiro 2223. Tá pronto, copo, 223. Tchau. Vitória da Conquista, 180. Ô, corrigindo, só um minuto, copo, o parceiro 223, o trip 5345 tá pronto, tá? Tá, tô radar. Tá fazendo desvio à direita aqui para evitar formação na decolagem. Livre. Obrigado. Oceano Oceano 6311, passa Lagoinhas, desça para 5000. 5000, 6311. Gol 1072, está passando 5000, 14 milhas para Duna, livre LS. Autoridade LS X-Ray, gol 1072. Após, prossegue conforme plano, rota via Obtuti, após direto para a conquista, controle 20.8, aciona 5473. Cuidado 180, vitória da conquista, vitória 10 pela direita, abo elétrico, Obtuti direto, vitória da conquista, 5473, transponda 208, transponda 2223. O transponder 5473 autorizado para o SPEC. Reporta pronto táxi. Apenas confirma pós-elef, favor. Oscar Bravo, Delta Uniforme, Delta Posto Direto. Como cotejado. Controle Salvador é o papapapá novembro, Oscar Romeu. Papapapá novembro, Oscar Romeu, controle. José Belasco Romeu decolou de Salvador, vai fazer um toque arremetido em Serra Delta Juliette Hotel, destino Morro de São Paulo. José Belasco Romeu. Paciente, novembro Belasco Romeu, chame após o TGL, capim. Chamará, José Belasco Romeu. Equipe 5345, bom dia, autorizado a linha em decolagem, estão no 0, vento 080, grau 099. Nada melhor Só subida ao nível 360 e autoriza o voo direto bridge. Direto bridge, restrito 360, tango no Lembereco. Oceano 6311, está passando 10.000, desça sem restrições até 2.000 pés, desafio. Direto 2.000, 6311. Equipe 5345, decolador 55, controle 10.8. Com controle 10.8, obrigado, bom dia a todos. Controle Salvador, bom dia, tripo 5345, decolou na sua escuta. 5345, prossiga como autorizado. Cliente, tripo 5345. Bravo November Eco, chame Recife, 125 ano. 25 ano, obrigado. Quanto tempo espera da 10? Mantenho, 93. Aproximação, reduza, chega o trem, chame a torre, frequência 1895. Vou chamar a torre, igual 10.895, 10.78. Oceano 6225, chame Recife, 125.45. 6225, chame Recife, 1-2545, 1-2245. Táxi ingresso no 97, reporte cabeceira alinhada, pronto. Corrigindo 5535, transponde, autoriza da El. Livre. Obrigado. Travado, voo na 072. Nove dois três, ainda código imediato. Trip 5345. Positivo, Oceano. Trip 5345, contato radar, acionamento do código correto, câmbio. Seguinte, Trip 5345. Companhia na final, o seu visual com o mesmo? Afirmo. Após o pouso do mesmo ali, mantém terceiro no zero. Após o pouso ali, mantenha, quando nós dois, três. Negativo, é 319. Se autorizado, vou ao estar. Tá negativo. Direito, uma saída. Ara, posse, em cima, 10. Controle 1-2-0-8, controle 1-2-0-8. Dirigimento correto, a ponte deve estar 3304. Tower ground, good morning, American Niner 80. We're requesting our clearance, please. The final flight level 330. Roger, American 980, stand by. Delta, mantém a posição livre de tráfego no final do zero. 5, puxa acionamento no 5. 605, tá autorizado, puxa para táxi. Chama táxi, 05. Sol 5221, Vitória está com pista autorizado 200, decola pista 10, curva direita, sair da arbol, eleva após sair da arbol após direto. Controle 120 decimal 8, aciona 5564. American 980 Red Call. 0 graus, 0 né? American 980 Red Call. American 980, go ahead. Flight level 330 to receive via upper whisk 58. I'm take off from you. 10 left turn. Puka departure and Caju transition. Departure control 120.8. Scog 5563. American 980 is cleared over to receive the flight level 330. The Puka departure around your transition off runway 10 left turn. Departure 120.8 and its clock is 5563. Reported push and start up American 980. Yes sir, we call you right back, American 980. Alô Salvador, voo 1072. Bom dia. Voo 1072, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ei, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1072. Serra Golf, confirmando 0 para Mucugi, confirma o pátio, guardando copo. Olá, bom dia, Sam 3859, informação Pilo. Controle 20.8, mais o QD Alto, grato, até a volta. Sam 3859, dentro da informação Pilo. 3859, número 3, copo, aguardando. Cadê a saída prevista? Saída Arboa Leve. O voo 972, a atento à companhia que está situando o posto portão 5 até 743, após o mesmo livrar em ingresso Juliette, prossegue portão 01. Sim, Matheus, pode olhar na companhia, ingresso Juliette, prossegue para o UNO, o voo UNO 072. Atendido 35, passarei 23, taxia via pátio 1, cedendo passagem ao Boeing da Gol, que está taxiando para o pátio portão 01 via Juliette. Após o mesmo, prossegue Índia, ponto de temperatura 1895, integral no 013. Pega o 4299 aguarda para o post estimado 1,5. Muito bom dia, voo 1923. Voo 923 é o controle, contato radar. Pode direto, controle 1.0.8, aciona 5564. Correto, reporte posto, autorizando. Mike Serra, Golfo, protocolo. Yankee 080, Mucugê, autorizado, decola pista no 7, curva direita, corrigindo curva à esquerda. Sai da Momo, após direto. Controle 120.8, aciona 5534, Mike Serra, Golfo. Bom, destino à plataforma Manati, é um Serra 76. Tudo alto mesmo, no Gabriel do Carmel. Acionamento táxi 2895, Max Serra Golfo, por favor. Tanto 3259, protocolo. Proceda, tanto 3259. Autorizado 360 Curitiba, via Upper Zulu 21, após Sorocaba, conforme plano, decola pista no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120.8, aciona 5562. Autorizado para Curitiba, nível 360, via Upper Zulu 21, Sorocaba, pode direto, plano de voo, decola pista no 0, curva direita, porta, saída Arbor. Correto, reporta pronto push 3209. Solo da 3304 para o pushback, no 04. No 04, número 2, não sei se estou parecendo, puxa guarda, 3304. Tá com 605, 968, alternado Brasília, 4 horas e 40. Autorizado táxi a Índia com temperatura 95, negão no 013, com o 605. E Índia 295.0, bom dia. Azul 4299, ordeno que sozinho que Boeing da Gol livrar o pátio via Índia, autorizado puxa com a táxi. Pode livrar, quer descartar o 4299. Foi, eu posso fazer o 2222.0. Solo Salvador, muito bom dia, tá 3663, informação aqui do Guarulhos 3860. Tá 3663, Guarulhos 340, Tepesulu no meia, decola pista no 0, curva direita, saída da Elde da Fridge, controle 120.8, aciona 5560. Autorizado 340 para Guarulhos, Tepesulu no meia, decola da Elde da Fridge, 208 é o controle, 5560, transponder para 3663. Grau 129. Solo 6319, livrou, você escuta. 6319, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Vai ser a Juliette. Miami é 312. Solo? Tem estimado push? Mais um minuto. Ok, sim. 6311, no taxia, lento. Vai manter posições das 10, portão prevista 10. Companhia inicia push. Estimado em um minuto. Oxi, vou ganhar 3 não. Então 3604, 5 azul, livrar retaguarda, autorizado, puxa, portax. Após o azul, tá autorizado, 3604. Portax, azul 42, validado, estamos com 118, 4, 10, siga na 3. Com restrição. 5, que negar 10, 13. Contato radar, estamos cientes. 195. Chama Recife, 125 ano. 25 ano, grato, bom dia. Boa. Solid ground, once again, good morning, American 980, gate 11, not ready for the start to push. American 980, clear pushback, set up, reporter to text. Clear to push and start, we call you back for the taxi, American 980. Livre da restrição, 223? 223, já que o senhor não pode cumprir, nós estamos cientes. O senhor está sob vigilância e, no caso em particular de hoje, nós não temos nenhuma aeronave chegando na MARI que possa interferir com a sua trajetória. Mas é sempre bom nos reportar, como o senhor fez, porque caso haja qualquer necessidade, haverá, obviamente, a interferência deste órgão de controle. Perfeitamente. Muito obrigado. Ok, número 2. Livre, Mike, Eco Delta. 070, grama 102. Livre decolagem, 603. 663, pushback, acionamento no 08. Dan 3663, autorizado, push, confirmando, tá iniciando de imediato, já tá totalmente pronto. Positivo, totalmente pronto, inicia. Sim, já posso ver o táxi, da 3689. Hoje então 3663. É, chamada táxi, chamada agora push, 3663. Azul 42, tá ligado? 42, bom dia. A Lima tem cabeceira no zero. No 605, decolado azul 1, controle 1, 20, decimal 8. 08, boa.